porque tá, aparentemente pela cauda ele ficaria de frente se eu saísse agora, eu só queria confirmar. Não, é isso mesmo, se eu manter a posição, eu tô falando só, eu falei do gol que ingressou no pátio principal que vai pro portão 8, não foi o reboque não. Ah, então tá bom, só tô aguardando o colega entrar e ingressar. Bom dia, gol 1173. Gente da informação, ECO, na remota 14 para autorização Guarulhos. Gol 1173 para Guarulhos, bom dia. Primeiramente, bom dia, autorizado. 360, via para os Universo Taubaté. Decola pistinha 190, curva direita, saída São Bruno, Lida, Mótiva. Controle de Salvador 120, décima 8. Transponder 5142, gol 1173. Lá do aeroporto de Guarulhos, voo 360, perfil 10, Taubaté. Decola 10, curva direita, perfil Salvo 1, Leda Mótima. Chama 5142, controle Pério 208, voo 1173. Remota 14, confirmado? Afirmativo, voo 1173. Ok, sim, chame pronto para feedback em funcionamento, está correto o trânsito. Semana, obrigado, 1173. Sendo o táxi, já avisou um colega entrado no 8, tá? 3520. Bem, gente. Escuta do Gurto, olha o hotel. Eu não faço, filha. Segue o dia, bota. Ok, gente, bom dia. Ok, obrigado. Então 3520, autorizado, linhagem de colapso no zero, vento calmo, ajuste no zero, no 7. A linha e decola, pista 1 no zero, tá? 3520. 120, decolar 1022, controle em Salvador agora, 120, 18. Bom dia, uma boa viagem. 208, muito obrigado, amigo. Tenha um bom dia no seu também, até a próxima. Bom dia, um controle de Salvador, o TAM 3520, decolou no perfil da Fuca, transição Aracaju. 3520, bom dia, contato radar, contato no nível de voo 370, vim sair da Fuca. Ok, no perfil da Fuca, estação 370, TAM 3520. Continua na 90, Scott Adams, Liga do Domingo de Manoel, atenção de Paulo Six, Domingo de Rosário. 5520, chame no centro Recife, no 2000.85. Recife no 2085, chame 3520, grato, tenha um bom dia. Bom dia, também. Muito obrigado. Argentina 1990, clear final of X-ray 1910, report start mission localized. Clear ILS, right on 10 for you, back to establish on S1 and 10. 6, eu puxo bem, cancelamento na 1 no 4. É Monta 14, está autorizado para chegar com o seu nome, seu Deca. Autorizado, vai chamar o Pascoal 1173. Argentina 1910, está deixando a Bélgica. Meu nome é Angira, eu contato pela Gustavo, frequência 1-8-1-9-5. 1-1-8-9-5, boa noite, obrigado. 1-9-1-0. Salvador, Tau Argentina, 1-9-1-0, boa noite. Establishment localizado, code. Argentina 1-9-1-0, clear to land 1-9-1-0, indeed. 2-5-0, Luis, for not, Cuba, need you only one time. 1-0-1-7, clear to land, runway 1-0, Argentina 1-9-1-0. A Gol, com 185 a bordo, 4 horas e 22 de autonomia, Galeão. Passo autorizado, já parte o desfalto, subindo em Alfa, chegando com certo, com a frase, do 1173. Pátio principal, Índia e Alfa, lá em Farma, na ponte de espera, pronto, pistola de Gol, 1173. Before the Juliet. Before Costa Figueiredo, roger. Juliet, I'm taking the position. Send 11. Okay, position 11, Argentina 1910. Decolado ao 47, controle Salvador 10, 18. Boa viagem. Obrigado e um bom trabalho a todos aí. O controle chama agora 1208 com 1173. Controle Salvador, bom dia. Com 1173. Salvo 1, passando 1500 para 360. Com 1173, bom dia, contato Rabaz. Motor de nível de voo 360. Após o meu país autorizado, será primeiro. Subindo 360 após 2000 direto Leda, 1173. 173, estamos em centro Recife, 125, decimal 1, ao término 123, decimal 8. Chama Recife, 25, 1, 2, 3, 8, gol 1, 1, 7, 3. Guarulhos, bom dia. Bom dia, atenta a próxima autorização Guarulhos. Autorizado, Salvador Guarulhos, 360, via Operador 10, Tomaté, decola Pistola 0, curva direita, Salvo 1, Lida, Nótica. Controle Salvador número 018, responda 5161. Autorizado Guarulhos, 360, via Operador 10, Tomaté. Entrada 10, Tomaté, curva direita. Então, vamos ler da mágica. Controle 20-18, responde o 5-1 no voo. No voo, né? 5-1-8, chame pronto para o chame que sonar. 5-1-8, é bom para lá. 3601. 01, Latam, Salvador Congonhas, Foto 4. Foto 4, prossigo. Autorizado, Salvador Congonhas, 360, via rota do Polivou, decola pista 90. Curva direita, salvo 1, Leda Motiva, controle 12-8, transponder 5164. Autorizado 360, fase de rota, ponto de volta, rota 90, curva direita, na saída salvo 1, Leda Motiva, aciona 5164 e controle 1208. Firmando direita após, portão 7, chamando para o próximo,